Olá, se vocês quiserem ter uma experiência única em suas vidas... Não. Procurem no YouTube. Wendy Sulca, minha vida não vale nada. Veja só, sou eu. Eu sou um cara masoquista. Eu sou um cara masoquista e eu digo pra vocês, não façam isso, cara. Quanto mais você disser pra não fazerem, mais vão querer fazer. Cara, um pedaço do teu coração vai apodrecer e você nunca mais vai conseguir recuperar. Wendy Sulca. É uma experiência válida pra um ser humano ter na vida. O problema é que uma vez que você vê, você não pode desver. Então você tem que levar isso em consideração. É, você vai ter que carregar isso pra sempre contigo. Além de nós três, temos mais quem aqui? Eu, Johan. O nosso especialista em lolis. Que é ótimo título. Eu acho que você ia atribuir esse título a mim, né? Mas enfim. Não, peraí, calma. Peraí, olha só. É o seguinte, o Johan tem a teoria, você tem a prática. Johan, você é gordo e careca? Não. E patético, não? Ah, tá. E eu tô tentando unir o melhor dos dois mundos com o que eu aprendo com vocês. Johan, nós estamos criando o ser perfeito, tá vendo? Não, o Johan é o cara... Que maravilha. Johan é o cara dos títulos, né, cara? Ele é o... Eu tô vendo. Cada dia é um diferente, que maravilha. Ele é o ateu, ele é o Lost Hater, ele é o... O cara das Lully. É um ateu pedófilo, né? Isso não é qualquer lugar que você acha. A partir do momento que você é ateu, acho que você pode ser pedófilo, né, cara? Não tem nenhum deus pra te culpar, pra te... Ah, mas tem a lei dos homens, né? Tem a lei... Ateu acredita na lei, Johan? Claro que sim, né? A lei dos homens é a única que rege tudo, né? Mas você não pode pensar que a lei pode ser uma representação divina do ser humano tentando controlar a sociedade? Não viaja. As leis do homem não vieram de uma tábula, né? De uma tábua. Nem as de Deus, porque Deus não existe, né? Você tá ensinando ele a ser ateu, porra? Tô. É assim que você faz, Johan. Não, mas é que se você for considerar que a opinião das pessoas é verdadeira, você tem que considerar que o que elas falam é verdade, né? Então, partindo do ponto que você vai analisar o que eles dizem que a lei deles... Veio de uma tábua de pedra. Cara, não ligo. O Darko tá com essa mania ultimamente de querer transplantar as ideias dele pras pessoas. Mas enfim. Tá não, divertido. Ultimamente? O ego dele tá crescendo de uma forma descontrolada, assim, eu tô preocupado. Eu realmente tô reparando nisso, mas enfim, vamos lá. Qual é a pauta de hoje? Vai lá, sua ideia foi sua, eu falei. Não, minha nada, eu estou dizendo assim, hoje a gente vai. A gente tem feito piadas envolvendo pedofilia há um bom tempo no JCast. E hoje, fora dele, principalmente. E hoje, fora a gente pratica. E hoje a gente vai oficializar. Então, a partir de hoje, o JCast vai virar, tipo... a gente vai mudar o servidor para as Ilhas Virgens. E vamos entrar para a lista de procurados da Interpol. Pedobears Approval. É, a gente vai virar, tipo, uma image board bizarra, assim, secreta. E... Então, nós vamos falar hoje de Morning Musume. Não! E Hello Project Zero, não? Não é só delas, não é a parada que junta todas elas. É tipo, tem o tipo o cafetão, que é o pedófilo mor no Japão. Aí se você é uma garotinha japonesa, você pode cair nas garras dele. E aí você não tem infância. E aí você joga fora a sua infância. E aí, se por acaso você tem 15 anos e você fuma ou beija na boca, aí você vira uma piranha. Aí eles te esquecem. Aí você tenta se matar. Não, você ainda tem mais infância, porque pelo menos você não debulha milho, nem teu pai morreu. É, tá. E se seu pai morrer, você vai fazer uma música pra ele. É, não mesmo. Mostrando o velório dele. É, não. Okay. Todo mundo, todas as mães vão sumir vestidas de caixão. Esse é fofo. Johan, explique. O que surgiu primeiro, Morning Musume ou a galinha? É, o que surgiu primeiro, na verdade, foi o Morning Musume. O que, na verdade, veio antes de tudo foi realmente o que vocês falaram. Tem um grande pedófilo mestre. Pedofilia, você já sabe. Não, que é o Tsunko, que é o cara que criou as Morning Musume. Peraí, o nome do cara é Tsunko? Isso, Tsunko e o sinalzinho de masculino, sabe? Meu Deus! Meu Deus! O cara realmente é um cafetão. Eu falei, cara. Vocês acham que eu tô fazendo piada? Eu também pesquisei. Cara, mas cafetão japonês, eu imagino uma coisa muito caricata, tosca toda a vida. Não, eu não consigo escutar nenhuma japonês termina com NKO sem pensar em Tinko, que é o órgão sexual masculino. O cara ainda me bota um masculino no final, um símbolo de masculino no final. Dá uma olhada no link que eu mandei pra vocês verem quem é o Tsun. Ele tem cara de cafetão também? Dá uma olhada pra ver o que ele tem cara. Meu Deus! A bichona! A bicha velha. Putz, não, é a Ana Maria Braga, uns 50 anos mais nova, né? É a Ana Maria Braga com muito botox. Não, mas essa foto aí é muito injusta. Isso é de muito, muito tempo atrás. Ah, mas agora deve estar muito pior. Hoje, né? Ele é Ana Maria Braga. Hoje ele é Hebe. Não, hoje ele é assim, é um pouco mais civilizado. Nessas brincadeiras de importar coisas do Japão, o Johan não importou ainda uma calcinha usada? Você já... Não. Não? Ainda não, não. Quando você foi são lá... São só DVDs e CDs mesmo, não, nada de... Mas quando você irá fazer isso, Johan? Ah, provavelmente nunca, cara. Mas que eu vi uma loja que vendia isso no Japão, eu vi. O Tsunko, quem é ele? Quem é esse cara? O Tsunko, ele era um cara que fazia parte de uma boys band nos anos 80 no Japão, chamada Sharankyu, né, que é com Q no final. E essa banda é... ainda não é muito mais famosa, mas ela foi muito famosa, vendeu 2 vezes mais do que 1 milhão de discos. E ele depois, quando a carreira da banda foi começando a dar uma diminuída, foi começando a dar uma parada, ele começou a iniciar vários projetos, né? E um desses projetos foi a criação de uma girl band, né? Uma banda de garotas, não seria bem banda, né? Mas seria assim um grupo de garotas pra cantar, dançar, esse tipo de coisa. Que é uma ideia que já vem dos anos 80, que é... Existe uma banda chamada... Uma banda, não. Um grupo chamado Onyanko Club, que basicamente quer dizer o clube das gatinhas. Tem nome de jogo hentai, cara. É, então. Esse grupo, ele foi um grupo que foi o primeiro a vir com esse monte de membros. Ela tinha 52 garotas nesse grupo. E elas faziam... Já começou com o pé na porta, né, cara? 52. 52. Começou com o pé na porta. Cara, isso não é uma banda, né? É um grupo, isso é um coral. É que na verdade o que eles faziam é o seguinte, é expandir o máximo de opções pra você pegar o máximo possível de fãs, entendeu? Quem gosta de uma menininha mais feinha vai ter a sua. Cara, quem gosta de uma mais bonitinha. Não. Existem 52 tipos diferentes de japonesa? Não, cala a boca. Primeiro, não tem como você gostar mais de uma do que de outra, porque não tem como você enxergar elas no videoclipe. É muito. Mas elas não. Não, mas essa aí, eles são. É a quantidade de pessoas que tem no grupo. Isso não quer dizer que elas sempre vão cantar juntas. Elas sempre. Até no Morning Musume, isso, que depois a gente vai falar disso, elas são divididas em grupos menores, que é pra você poder ter um aproveitamento maior daquela idol em si, né? E esse grupo, mas esse grupo foi de 85 até 87, não durou muito tempo. Mas isso deu a ideia pra ele. Mas hoje em dia o AKB, ele é um monte de gente, todo mundo junto, né? Não, também não. Também não? Bom, eu vi um clipe delas esses dias que é um bando de garota num palco, não dá pra enxergar a cara de ninguém. Às vezes elas se juntam, mas na maior parte do tempo elas se separam entre o grupo A, K e B, por isso que tem as três, né? E essas garotas são divididas nesses grupos em ordem de popularidade. Olha que horrível, cara. Puta que pariu, cara. Quanto mais popular você vai ficando, você vai subindo nesses grupos aí e vai se apresentando, que o grupo A vai. O grupo A se apresenta mais, tem um número maior de apresentações. Se tiver um programa de TV com todas, as meninas do grupo A vão ser as que vão aparecer mais no programa. Que ridículo, cara. Olha aí. O destino delas é decidido por um bando de punheteiro. E é uma bola de neve, né? Né, cara? Porque a partir do momento que eles estão no grupo aparecem mais, como que é que tá no grupo B vai conseguir popularidade, já que ela não aparece nunca? Porque deve ter os fãs que falam, grupo A, babá, todo mundo gosta. Eu prefiro B. Sim. Porque eu sou diferente. Até os gordos punheteiros têm os alternativos, né? Sim, é um gordo punheteiro alternativo. Ah, legal. É Japão, os japoneses, imagina os otakus japoneses, são os que mais têm esse lado, né? De gostar das coisas mais diferentes, assim. Então, na verdade, as principais, as garotas principais que são as líderes dos grupos, elas geralmente são as que são as mais bonitas, assim, de acordo com os padrões sociais. Mas elas não são as mais importantes, as que vendem mais, entendeu? Rola dente tepado no grupo 3, não? Rola no Japão inteiro. Verruga na ponta do nariz, vesga. Eu também não dá pra entender muito bem qual que é o critério deles, né? Mas eu acho que o critério mesmo é a venda. Ah, o CD que essa menina participou vendeu mais. O álbum dela de fotos na praia vendeu mais. Então vai se tornando mais popular. Não, aí pelo álbum de fotos faz sentido, mas pelo CD não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. Não, mas é porque, como eu te falei, eles sempre dividem essas garotas em vários grupos, vários. Não são poucos, são vários. O Morning Musume, o Hello Project, por exemplo, chegou a ter mais de 30 grupos diferentes. Mas as músicas são sempre tão genéricas, cara. É sempre a mesma música. Igual, é a mesma voz cantando todo. O Johan, no caso, ele gosta das garotinhas, porque ele é lolicon, mas ele não gosta das músicas, correto? Não gosto. É tipo assim, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei a ter internet de banda larga, eu comecei a ver o YouTube, certo? Ah, o YouTube, legal, clipes. Aí já gostava desse negócio de cultura japonesa, de anime, essas coisas. Aí você procurando sobre isso, um dia eu acabei vendo programas de comédia japoneses, né? Que eu assisto vários, o Downtown, Lincoln, essas coisas. E aí, através disso também, eu fui vendo o Hello Morning, que era o programa na TV das Morning Musumes. E aí eu fui acompanhando isso, porque tinha uma galera do Hello Subs lá, vários fansubs só pra coisas delas, entendeu? Então a galera, ela, enquanto o YouTube ainda não tirava tudo que se colocava um segundo depois, a galera encheu o YouTube de coisas assim. Entendeu? Então era tudo legendado em inglês, tudo muito rápido, saía no sábado, no domingo já tinha legenda, e eu fui acompanhando isso daí. Como uma mais forma de entretenimento mesmo, de ver um negócio legal do Japão, ver costumes, esse tipo de coisa, né? O Magno Malta sabe disso? Eu vou mandar pra ele. Eu tenho uns 5 aqui iguais. Mas então, depois do Nyankoi Club, é seu nome? É que eu acho assim, é que nem vocês estavam falando, né? De, ah, como é que pode, né, tantos grupos e tudo. É que o que vale entender também é o tamanho da indústria fonográfica japonesa. Ela é a segunda maior indústria fonográfica do mundo, entendeu? Não, sim, então ela só perde para os Estados Unidos. Então, se você for imaginar, as pessoas gastam muito dinheiro com entretenimento, muito. As pessoas compram muitos CDs, muitos DVDs. E lá no Japão tem esse negócio de single. O Japão é o país que mais vende single no mundo, entendeu? Então, como é que pode, né? Ah, tantos grupos assim, como é que você vai ver se a menina vende mais do que a outra? É porque no single, você tem 3 músicas. Então, você pode criar um grupo só com 3 garotas, entendeu? Aí, umas específicas que o cara vai escolher, ah, eu acho que essa aqui é mais popular. Aí eles vão lá e vendem um single. Ah, o single fez sucesso, transforma ela numa banda fixa. Se não, volta pro grupo principal, entendeu? Não, é mais um desmembramento, A ideia desses grupos gigantescos é ser tipo um método de seleção, não é? Na verdade, é torcer o máximo, né? As meninas, né? Tirar o máximo de dinheiro que dá pra tirar delas. Eles aproveitam de maneira massiva essas garotas. Eles fazem tudo que der pra fazer em termos de marketing, pra poder vender o máximo que der com cada uma delas, entendeu? Sim, e também selecionar. Quem der certo ali vai pra carreira solo já com um sucesso garantido. Aham, uhum. Aí que vale também dar uma explicada no que é o conceito de debut, né, e graduation, né? Que, tipo, sim, mas calma, que é isso? calma. Vamos pra história primeiro. Nyankoi Club. Ok, acabou o Nyankoi Club, o que aconteceu depois? Aí depois disso, o Tsunko fez muito sucesso com a banda dele, quer dizer, o cara devia estar cheio de grana, foi querer investir em alguma coisa. Aí que aconteceu, ele foi lá e foi fazer... Teve essa ideia de fazer um grupo de garotas, né? E aí ele fez uma competição chamada... Josei Roku Vocalist Audition. Programa pra procurar uma garota que cantasse rock. Vocalista de rock, né? E aí, durante esse programa, ele achou uma garota, uma delas ganhou. Só que aí, as 10 finalistas, dentre essas 10, ele escolheu 5. E com essas 5, ele pegou e fez o grupo que depois foi se chamar Morning Musume, né? E ele pegou o rock e botou no jogo na privada e descarga, né? Não, a outra menina que ganhou, ela virou uma artista famosa da época, assim. Ela seguiu uma carreira solo patrocinada por ele, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, o Tsunko chegou pra essas 5 garotas e falou, ó, o esquema é o seguinte, vocês têm que vender 50 mil CDs, 50 mil singles, em 5 dias. Se vocês não venderem em 5 dias, a banda não continua. Meu Deus, merda. Cara, que absurdo. Cara, é pior do que os funcionários do McDonald's. Total aggressive. E aí elas, claro que elas aceitaram, né? Porque o Japão tem essa cultura dessas idols, né? Desses grupos de idols, desde os anos 70, então... Mas, Johan, também vale frisar, qual era a idade dessas garotas? É, isso que eu quero saber, qual o range de idade das meninas? Porque tem umas que parecem muito novas e outras que já são mais passadinhas. Ó, isso foi, o começo do Morning Musume foi em 97, essas garotas aí, a mais nova, ela devia ter uns 15 anos, por aí. 15, 16 anos. E a mais velha... E a mais velha tinha 22 anos, que é a líder do grupo, que era líder até pouco tempo atrás, que é a Nakazawa Yuko. Ah, a primeira geração, então, era bem mais velhinha, né? Isso, a primeira geração não tinha nada muito lowly aggressive. Era mais light, assim, entendeu? A gente tá vendo umas imagens aqui, tem umas que parecem ter 12 anos, sei lá. Isso foi depois, Depois entraram essas de 12, 13 anos. Então, qual é o range de idade atual delas? Eu acho que a mais nova que entrou... Foi com 12 anos, que foram duas, né? Foi a Kagoa e a Tsuji Nozomi. Elas foram as duas que entraram muito novas, com 12 anos, e elas fizeram muito sucesso, inclusive, por causa disso. E a Kagoa foi a que estragou tudo, né? Ela, na verdade, não estragou nada, né? Foi quem ferrou ela foi a revista que foi lá, não, tirou, cara, foto dela. Não, cara, fez uma coisa absurda, ela arrumou um homem. Meu Deus, que horror! Como que quantos anos ela tinha? Isso? Ela nos traiu a todos nós! Quantos anos ela tinha? Não sei, uns 20? Meu Deus, como assim? Uma mulher de 20 anos arrumando um homem? Beijo na boca, cara! Que horror, cara! É absurdo! Meu Deus! Ela tinha 16. Pior ainda! 16. É um absurdo, ela nos traiu. É bem o esquema de Kanag, né, cara? Os caras lá são bem, bem hardcore quanto a isso. É que negócio que eu tava falando. Eles, elas servem. Eu vou fazer igual a professora. Olha a conversa paralela. Vamos calar a boca aí atrás. É o que eu tava falando, elas, é o que acontece? Todos os fãs enxergam elas como se fossem as suas waifus, entendeu? Então se elas arrumam um namoradinho, tá traindo eles, entendeu? Aquele bando de gordo se sente traído. Não, é. E crucifica a garota mesmo. É aí que chega o interesse. Como a gente já chegou no Morning Musume, Johan, o conhecimento que eu tenho de Morning Musume veio de um mangá chamado Shining Musume. É um mangá hentai de um ótimo autor, Shibasu no Kina. Recomendo pra todo mundo. Cara, você sabe como é que tá a lei no Brasil com relação a essas coisas? Você pode falar disso no ar, assim? Eu acho que pode, é isso aí mesmo, Luan. Ele é bom no hardcore, o cara é bom. E... e... bem, nesse mangá... O Dark foi até nervoso aqui, perdão. Todos os fãs são exatamente isso que o Laimund falou, otakus gordos. Johan, o fanbase de Morning Musume é formado por quem? Por otakus gordos. Mas não tem realmente por otakus gordos? Assim, a base, os fãs que são a base, que são quem sustentam até hoje, porque assim, o grupo já foi muito famoso no Japão, não sei se a gente vai falar por ordem cronológica do jeito que a gente vai falar, o que acontece é que elas já fizeram muito sucesso, assim, não só com os fãs otakus. Mas quem sustenta elas até hoje, assim como outros grupos, como AKB48 e tudo mais, são essa fanbase de otakus malucos. Né? O Luan está abrindo imagem de Shining Musume. Ele está desconcentrando um pouco. Desconcentrando a gente. Eu nunca tinha ouvido falar, cara. Nunca tinha ouvido falar. Até você me contar, eu realmente nunca tinha tido acesso. O pessoal acabou de traduzir para inglês. Tenho. Ah, você precisa ler as falas? Precisa. Então não é tão bom assim. Tem uma história de um demônio que aparece lá. Ah, puxa. Que isso. É porque parece que elas estavam muito tensas. Aí surge um demônio que quer ajudar a banda. O hentai tem que se sustentar pelas imagens. Não. Aí surge um demônio que quer ajudar a banda e resolve dar um up no humor delas com um gang rape. Algo mais ou menos assim. Mas que merda, não? O Yoho me mandou um vídeo que era o Gakt cantando essa Kagoai. Não era Kagoai? Era Kagoai? Com 13 anos de idade. Esse vídeo eu vi com a Nia há muito tempo. E você vê aquela nuvem de punheta na plateia, assim, aquele bando de gorila assustador, e aquela garotinha pequenininha vestida de marinheiro. Como é que é nuvem de punheta? Cara, aquela aura, sabe? Saca, esperma em estado... latente. Gasoso. Estado potencial saindo pelos poros. E aquela japonesinha pequenininha, sabe? Dá vontade de ligar correndo pra assistente social, entendeu? Ajuda essa garota! Eu não estou ouvindo isso vindo de você. Não, mas eu tenho pena das garotinhas. Não, realmente. Mas, Johan, primeira geração, essas cinco garotas, você quer? Aí aconteceu foi isso, ele propôs esse desafio pra elas, né? De que elas teriam que vender em 5 dias 50 mil cópias, que era assim, era 5 dias de divulgação, então elas fizeram 5 shows. E nesses 5 shows elas teriam que vender mais que 50 mil cópias. E aí, com 4 shows, 4 dias de divulgação, elas já conseguiram vender essas 50 mil cópias. E aí o Tsunko firmou o acordo com elas e transformou elas nas Morning Musume de verdade. E oficializou o grupo, né? No próprio Japão, não sei se você sabe, mas existem pessoas que questionam esse sistema, que reclamam, que falam que talvez elas são exploradas ou alguma coisa assim, isso gera alguma controvérsia lá dentro? Ou todo mundo aceita? Porque... Não, é porque assim, como eu falei, esse negócio de idol já existe há muito tempo lá, né? Ah. E no começo era realmente desse jeito, era prisão total, elas só saíam de casa pra ir pros shows e pra voltar. Então elas só faziam saídas programadas, sabe, que tinham script do que ela tinha que fazer, do que ela tinha que falar, e não ganhavam absolutamente nada. Isso lá pelos anos 80, entendeu? Elas não ganhavam dinheiro? Elas ganhavam pouquíssimo dinheiro, assim, elas moravam nas dependências da gravadora. É que o que eu quis falar da indústria fonográfica japonesa é que eles são agressivos, cara. A parada é ganhar dinheiro, não é fazer produto de qualidade. Sim, não é nada disso. Sim, aí surda por culpa deles. Então, eles aproveitam da melhor maneira possível todo o potencial que a garota pode ter, independente do que seja. Se for pra explorar uma menina de 13 anos, mandando ela fazer um photobook na praia só de biquíni, eles não estão nem aí, o negócio é o dinheiro, entendeu? E isso aconteceu muito nos anos 80. E aí isso teve um rebuliço muito grande, porque as revistas começaram a falar disso. 80. Tudo aconteceu nos anos 80. Aí, só que as revistas começaram a falar muito disso, e o que aconteceu foi que eles melhoraram um pouco essa situação de regularizar salários, esse tipo de coisa para as idols, né? Mas ainda assim ficou muito forte esse negócio de manter a imagem delas como pura, né? Porque é isso que vendia. Qualquer idol mais assim não adiantava, né? Não podia ser uma menina muito, sabe, muito dada pra vida assim, porque ninguém queria comprar. A fanbase que comprava não queria isso. Não queria isso nem como exemplo, entendeu? Por exemplo, a mãe que comprava pra filha não queria como exemplo uma menina que fumasse ou qualquer coisa do tipo, entendeu? A gente tem isso aqui no Ocidente, mas em menor escala, né? É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: no Ocidente só começou há pouco tempo, há mais ou menos 10 anos, que a televisão começou a criar as crianças, entendeu? Não, só que isso no Japão já acontecia há muito tempo. Não, os pais já trabalhavam muito. Não, quando eu era criança, por exemplo, tinha essas bandinhas tipo Trem da Alegria. Mas o foco é diferente, sabe? Aqui, quem gosta de banda de criança são crianças, entendeu? Então, essa é a diferença, é por isso que dá tão certo. Não, é isso que eu tô tentando dizer, tipo assim, também é esse esquema de, tipo, menudos também, tipo, também é esse esquema de pegar criança, fazer teste, papá. Só que a exploração é bem menor, e o sucesso que essas bandas fazem também, também era bem menor, tipo, lá é uma coisa realmente de massa, né? É, exatamente por isso que vocês estão falando, por exemplo, não é criança que gosta disso. Então quem gosta disso é um cara que trabalha, que tem dinheiro pra comprar os produtos. É um cara gordo. É, então o cara, assim, o cara vai querer comprar o álbum de fotos, o CD... Porque eles fazem assim, lançou um single, tem o single com a capa de todas elas, entendeu? Um de cada. A sua preferida é a Ida Kaori, aí você vai lá e compra tudo dela, entendeu? E eles gastam mesmo, cara. É uma indústria gigante. É por isso que eles são tão agressivos. Isso é divertido, ué. É mais ou menos. Se tivesse um CD pra cada RBD, eu comprava, um de cada. Também é igual DVD de anime, sabe? É R$50 o CD? É por aí mesmo. É o single, na verdade, né? não é nem o álbum, né? O álbum, o single lá, custa por volta de R$60, R$70. Sério? Sério. Caramba, cara. Caro. É o single, que vem com 3 musiquinhas, entendeu? Acabou. Esse é um troço que só funciona no Japão. Só. Ninguém daria $35 num single de 3 músicas. Nem num álbum. Ninguém dá R$12 num DVD da Páprica na Americanas, que vocês até comentaram. O pessoal não compra, o pessoal vai lá comprando camelô, então baixa, pega emprestado. Sim, mas mesmo nos Estados Unidos, você lança um DVD a $20 da vida. Só no Japão tem essa coisa do cara, da adoração que o cara tem por aquela idol. Ele não vai querer roubar ela, entendeu? E é o mesmo caso dos otakus, né? É uma indústria que explora o fato desses caras serem fanáticos. É, eles são fanáticos, eles são freaks, eles gostam de fazer coleção, eles gostam de empilhar as coisas na estante deles, e a indústria se aproveita disso. É que nem você falou dos Estados Unidos, a diferença é que os Estados Unidos vendem mais barato, porque eles vendem pro mundo inteiro, e o Japão é o segundo, só que ele é o segundo, só que ele tem menos da metade do valor bruto que os Estados Unidos têm de vendas, entendeu? Os Estados Unidos fornecem música, né? O Japão só funciona lá dentro. É, no mercado interno. Isso, no máximo ali na China ou na Coreia. China, Coreia, Taiwan. Tailândia também. Não, outra coisa que no mercado interno eles devem inclusive importar é lenço de papel, né? Que nada, o taco não liga pra limpeza, não. Não, liga sim. Sempre tem um lencinho de papel e o lixo cheio. Sempre usa um lencinho de papel. A indústria fonográfica, então, não tá na crise da indústria, blá blá, não, né? Tá beleza? Eles estão ganhando dinheiro? Eles estão, assim como todo mundo, diminuiu um pouco, mas ainda assim. É o tá mais que eu te forte falei. Que os animes, por exemplo. Tá mais forte. Porque eles vão lá e eles têm muitos artistas pra usar, entendeu? Se você vê o Oricon. É mais barato produzir um single do que produzir um seriado de TV. Entendeu? É mais barato você. É, assim, além de ser mais barato, é mais viável, entendeu? Porque você experimenta. Você, ao invés de se dar o trabalho de produzir um CD inteiro, você produz uma música. Porque o single é assim, né? Não são 3 músicas diferentes. É uma música, a versão remixada e a versão karaokê da música. É uma música só, entendeu? Toma, R$70. Exatamente, entendeu? E é isso daí. É por isso que eles fazem. Eles fazem experimentos, assim. Ah, esse aqui vendeu. Ah, então legal, vendeu, então vamos fazer mais, entendeu? Se não vender, acabou, já era. E quem comprou é lucro. Bem, voltando para a primeira formação, tem alguma que você queira destacar por algum motivo? Alguma das garotas? Ou não? Quem ficou muito tempo foi a Natsumi Abe, né? Ela foi a que o pessoal chama ela de cara das Morning Musume, porque ela foi o rosto, a principal, muito tempo, né? Ela ficou no Morning Musume quase até recentemente, entendeu? Ela se graduou mesmo do Hello Project, ela se graduou há pouco tempo, mas a do Morning Musume, ela só graduou em 2004, né? Eu lembro dela do Shining Musume, ela tinha um papel meio materno ali entre as garotas, por ser a mais antiga. A mais velhinha, mais idosa. É, antes de falar disso, né, tem que falar o que que aconteceu, né? Foi criado o Morning Musume, beleza? Eles lançaram aquela música, venderam 50 mil álbuns. Aí o que que o Tsunku foi lá e fez? Foi lá e ele criou o tal do Hello Project. O Hello Project seria mais ou menos que nem o guarda-chuva que fica por cima de todos os grupos de idols que são pelo Tsunku, né, que ele cria, né? E aí ele vai fazendo escolinhas de idol, entendeu? Tem o Hello Project Egg, que ele fica fazendo várias idols assim muito novas, que são de 11, 12 anos, e ele fica treinando essas meninas até o ponto que ele acha que elas estão prontas, e aí ele vai e traz elas pros grupos principais. É um negócio assim, bem business mesmo, sabe? Puro, pois assim, é. A parada é dinheiro, o que eles querem é isso, entendeu? Será que rola um teste do sofá com as Loli? Não. Eu acho que não, porque vocês viram a carinha dele. É, pois é. Se ele fosse do Jones Jr., aí seria um perigo. No Jones falam que isso tem muito mesmo. É, deve ter. Tá, aí a primeira geração começou a ficar muito velha. Como que surgiu a ideia de ter uma geração? É, como é que é essa história do debut e da graduação que você ia falar? É, o debut é que nem quando começa no... Que elas cinco foram as principais, então elas não chegaram a debutar, né? Elas já estavam, né? O debut é quando a menina entra no grupo, que ela não estava antes, ela vai e começa, né? É quando ela começa a participar do grupo, né? E a graduation é quando ela sai do grupo, né? Quando ela encerra as atividades ali no grupo por algum motivo qualquer. Ou seja, porque ela vai começar uma carreira solo, ou então porque ela não tá fazendo mais tanto sucesso. Mas rola, rola a cerimônia, né? E tal, uma festinha. Rola. CD especial, photobook especial da garota que vai sair na praia pelada, essas coisas. Exatamente, rola a versão especial. Todos os clipes de Morning Musume, todos não, que eu não vou dizer que eu não tenho certeza, mas quase todos têm sempre a versão especial focada em uma das garotas. Então cada clipe vai ter o número de Morning Musumes, vai ter o número de versões, entendeu? Sempre assim, eles exploram mesmo as idols individualmente, pros fãs individualmente. Por isso que eles conseguem vender tanto, entendeu? Dependendo de quem for, só o waifu. É muita vantagem, né, cara? Não, eu já vi um quarto de um cara que era fã de uma das garotas, não lembro se era do Morning Musume, era de algum desses grupos. O quarto do cara não tinha parede, eram zilhões de pôsteres, sabe? Era a garota, o quarto era uma garota gigante, basicamente. Ele morava dentro dela. É. Era a onipresença da garota no quarto dele. Os caras são bem freaks mesmo, entendeu? A parada é séria. É por isso que tem tanto material delas na internet. Porque você não acha tanta coisa de outros grupos, entendeu? Você acha mais delas porque os fãs freaks pegam tudo, disponibilizam tudo. Você só acha quando tem muita gente que se interessa, né? Uhum. Especialmente de lá, né? Porque alguém tem que ter esse material todo pra disponibilizar. É por isso que ela se torna... Quando acontece um escândalo desse, tipo, que aconteceu com a Kagoa, etc., e ela sai do grupo e tal, a fanbase realmente dá as costas pra essa garota? Realmente eles desprezam ela? Ou só expulsam do grupo mesmo, mas ela continua, os caras continuam gostando dela? Como é que funciona isso? Depende de duas coisas, né? Depende, uma, de quanto ela era famosa, que assim, existem níveis, né? Existem, tipo, as garotas que são as mais bonitas, que são as mais famosas realmente, e as outras que vão tendo níveis diferentes de beleza, atrativos diferentes, elas vão sendo menos populares, né? Então... elas vão saindo naturalmente. Mas como eu tava falando, tem um Hello Project. Então quando a maioria delas, quando elas graduam geralmente só do Morning Musume e continuam no Hello Project, em atividades relacionadas ao Hello Project. A ideia do Morning Musume sempre foi ter gerações, ou isso aconteceu porque as garotas começaram a ficar muito velhas? Não exatamente por elas ficarem velhas, porque elas começaram muito novas, né? Então até elas ficarem muito velhas levou muito tempo, né? Teve uma hora realmente que elas começaram a sair porque elas começaram a ficar velhas. Não, mas o que aconteceu? Pelo que você falou, elas começaram novas assim, né? De 15 a 22. É, então. Mas o grupo começou em 97. Se você for ver, até 2007 eram só 10 anos. Então, a mais velha delas que saiu foi com 32 anos, que graduou totalmente do Hello Project, que era essa líder na Kazao Yuko, é? É, passa do chute, é sacanagem, né? Até eu já expulsava a garota. Vai fazer outra coisa na vida, meu filho. Vai ter um filho. Vai cozinhar, essa questão de ser virgem, né? É, pelo amor de Deus. Então, pelo menos vai deixar de ser. Vai pelo menos assumir que você não é mais há 40 anos já e não pode contar pra ninguém. Ela tem 32, ela vai assumir que não é virgem há 40. Com as vidas passadas. Então quer dizer que a guria já nasceu sem cabaço. Enfim. Eca, Luan. Porra. Isso é lolicon agressivo. É, né? É porque ele viu o Andy Sulca, tá cheio de ideia agora. Não. Para. Cara, é um lolicon 12 anos prefeto. 8 anos prefeto. Que absurdo. Por que que tem 8 anos antes do feto? Nem o espermatozoide tem, cara. São os ovários? Transando? Quer dizer, é uma coisa transcendental. Pensa em uma coisa mística. Na energia potencial da garota vivendo ali na mente do pai e da mãe. Não, eu não acredito na... Ah, não, isso daí eu acredito. Eu falo que eu não acredito nada disso porque eu sou ateu. Mas... Não. Eu não acredito. Você virou ateu pra fazer média com o Johan? Não. Tá. Então... Aí é que vocês perguntaram, né? Como é que... Da onde que vieram as outras, né? Isso. O que aconteceu foi o seguinte, eles lançaram... O primeiro álbum, depois o segundo, o terceiro. Aí quando foi chegando no quarto álbum, elas já não estavam conseguindo vender tanto. Isso por volta de que ano, mais ou menos? De 99, certo? Elas começaram em 97, por volta de 99, elas já não estavam vendendo tanto. E aí quando elas lançaram o sexto single, que foi o Furusato, elas venderam, ficaram muito, elas nem entraram no ranking do Oricon, do top 5, entendeu? Isso nunca tinha acontecido. Então, por causa disso, o Tsunko resolveu tomar uma atitude e falar assim, bom, então o que, que vamos fazer pra melhorar? Atitude de homem, né? Começou a fazer outro, né, um audition, mais uma audição, pra poder encontrar outra Morning Musume, né? Mais um membro do Morning Musume. E aí foi quando entrou a tal da Maki Goto, que é uma das mais famosas. A Maki Goto foi uma Morning Musume? Foi. Eu não sabia disso, não. Eu sabia disso porque a gente era em Musume, era uma das minhas preferidas. Gente, não sabia. É, só falar, só pra mim, desculpa, eu só me confundi. Na verdade, a Maki Goto foi da terceira geração. É que teve a segunda geração, que entrou em 98, mas elas são muito inexpressivas. Eu acho lindo. A Maki Goto eu acho linda. E assim, a única coisa que eu acho irritante nela, como sempre, é a voz e todo o repertório. Mas ela é linda. É, ela é a mais joinha, eu acho, até agora. Que a gente ficou vendo várias imagens aqui, né? Não, a Maki Goto eu já conhecia. O Diego tinha me apresentado ela há muito tempo. Só que eu morri e não sabia que ela tinha sido uma Musume. Não, ela foi durante muito tempo. Ela só se graduou como Morning Musume em 2003. Quem mais que foi Musume que eu devo conhecer, será? Que é mais famosinho, assim, hoje em dia, que já foi ex-Musume? Provavelmente a Natsumi Abe, que faz sucesso até hoje. A Miki Fujimoto, que também é muito famosa por lá. A Koharu Kusumi, que ela é seiyuu e tudo mais. Que ela também faz bastante sucesso lá. Nenhuma? Não. Eu conheço as duas primeiras. mas numa época eu não conheço ninguém mesmo. Eu só conheço... A Kaka, eu esqueci o nome agora. Como é que é o nome? Não sei, qual? É, você conhece a Yumi, né? Você conhece a Yumi Hamasaki, o Tada Hikaru. Você pode conhecer um monte. Mas é aquela do Kodakumi. Na Miyamuro. O que mais? Chinaringo. Não, é nessa não. Ele caga com força pra Chinaringo, cara. Não é pop suficiente pra ele. Ela é muito importante, cara. Não tá, mas enfim. Não, o live não tem bom gosto mesmo, musical. Definitivamente. Peraí, tinha mais uma que eu curtia, caramba. Ayaka Hirahara. Eu não faço ideia de quem seja essa. Linda. Linda, caramba. Nunca vi a cara dela, mas tem uma música dela. Nunca vi, nunca tive curiosidade. Mas as músicas são ótimas. Tem uma música dela, Eternally, que é muito legal. Olha, uma tia. Ela é uma tia. Ah, tia. Que decepção. Não gosto mais dela, não. Que isso, eu gosto de tias, cara. Tias japonesas são sempre muito bonitas. Não, tô brincando, ela é legal. Eu adoro o trintona japonesa. Eu gosto da Chocotan, lógico, né? Como não? Pois é. O Darko tem... Ele é extremos. Ou é Lolita ou é tiazona. Não, porque também tem uma professora agora também que ele tá apaixonado. Eu sou bastante eclético. É que no meio do caminho tem que ser estranho. Se eu não for estranho, não rola. Olha, é uma tia estranha, olha o poodle que ela tem na cabeça. É muito legal. Não, então, é só pra voltar que eu falei besteira de que a Maki Goto foi da terceira geração. A segunda geração, que na verdade foi acontecer o seguinte, logo em seguida, quando o grupo foi estabelecido, a ideia do Tsunko sempre foi ter um grupo grande, igual foram aquelas meninas, as primeiras que eu falei lá, que foi o grupo original que deu a ideia, né? Que foi da onde o Tsunko tomou a ideia. E ele sempre teve essa ideia de ter bastante meninas no grupo. E aí ele entrou mais três, que foi a Sayaka Ichi, Mary Yaguchi e Kei Yasuda. A Mary Yaguchi também é bastante famosa no Japão. Ela até hoje aí participa de muitas coisas. Ela canta a abertura mais recente de One Piece, do mangá, do anime de One Piece. Ninguém sabe. Que eu não sei qual é. Também, One Piece, 400 episódios. Não, até que eu conheço bastante gente que assiste One Piece até. Conheci umas três pessoas aqui que assistem. Qual o nome da cantora que canta Life is Like a Bomb? É a Ariafu. Isso, linda também. Então, aí é só que essas meninas, elas são praticamente como se fossem do Musume original. Porque elas sempre estiveram, desde que elas começaram a ter um pouco mais de destaque na mídia, elas sempre estiveram. Por isso que eu nem lembrava que elas três eram da segunda geração. E aí foi daí em diante, a partir de 99, que elas começaram a dar uma caída nas vendas. E aí foi quando entrou a Maki Goto, que aí eles transformaram ela num, mais ou menos, como um milagre pra elas. Peraí, a terceira geração é só a Maki Goto? Não, rapidinho, peraí que eu me perdi. É, então, durante a segunda geração, as vendas não foram boas, assim. É que a segunda geração é mais ou menos assim. É como se fosse a primeira, porque as cinco originais seriam a geração zero, né? Elas sempre estiveram, né? Então a primeira geração veio só pra adicionar número e elas começaram as atividades já com essas oito meninas, entendeu? E daí pra frente eles começaram a vender primeiro, segundo, terceiro, quarto single. Aí quando chegou no sexto single, que elas já não estavam vendendo mais nada, aí o Tsunko foi lá e fez um novo. Novo audition, nova audição pra procurar. Isso foi no Japão inteiro. Isso assim, as garotas novas iam entrando e as velhas estavam lá ainda. Ninguém tinha saído. E aí quando eles fizeram essa audição aí, no Japão inteiro, procurando várias, entre várias meninas pra ver qual delas eles podiam colocar. E aí foi escolhida a Maki Goto. E ela tinha 13 anos. Ela foi o que começou mais nova. Não a mais nova, né? Mas ela começou bastante nova em comparação com as outras que já estavam, né? E cresceu muito bem. A cara de pedobear que o Darko fez aqui não tá no gibi, cara. O que aconteceu foi o seguinte, a Maki Goto, ela ficou tão famosa, ficou tão conhecida porque foi uma sucessão de coincidências, né? Ou não, sei lá, se foi ela foi responsável. Porque aí o sétimo single foi o tal do Love Machine, que foi o que vendeu, foi o que elas mais venderam até hoje, é o que mais vendeu, que vendeu quase 1 milhão e 700 mil cópias, esse single, o single delas que vendeu. 1 milhão e 700 mil cópias. E aí eles atribuíram esse sucesso, grande parte, a Maki Goto, né, como sendo uma nova participante. E aí isso tomou essa importância por causa disso, entendeu? E aí a partir do Love Machine foi quando elas começaram, por ter vendido tanto, foi elas começaram a ficar famosas basicamente por causa disso, né? Porque elas tiveram uma exposição muito grande na mídia e daí pra frente, a partir de 2000, é quando se fala que começou mesmo o Morning Musume, né? Depois da entrada da Maki Goto. Cara, eu entendo totalmente. A Luan tá passando as fotos aqui. Muito joinha essa Maki Goto. Finalmente eu entendi qual era das Morning Musume. Mas que ela é mais velha, né, cara? Procura aí Maki Goto Morning Musume pra ver ela na época. Nossa, na época eu não sei. Agora essas feia, fotos cara. Aqui. Dá uma procurada porque... Que assim, se vocês quiserem, tem um programa chamado Utaban, né? Esse Utaban, ele é da... É programa de TV, é um programa de TV de variedades que fala. De variedade não, um programa de TV que fala sobre música. Então eles sempre chamam convidados que fazem música, né? E no Morning Musume elas foram muito lá. E esse programa, por ter exposto muito da personalidade de cada uma delas e sobre elas, esse programa ficou muito famoso e deu muita audiência. E esse programa era da mesma rede de TV que era dona. Que é da mesma empresa que era dona das Morning Musumes, que patrocinou, né, que foi lá que comprou os direitos delas. Então elas participavam desse programa intensamente, entendeu? Então se você olhar, procurar no YouTube, tem bastante coisa sobre o Taban e mostra, se você assistir desde o começo, você vai vendo a evolução dessas meninas. Assim, né? Mesmo que a indústria fonográfica japonesa seja muito poderosa e venda muito, ainda assim, é tanta gente pra dividir o dinheiro, elas devem ganhar mal, não? Elas, assim, a fama é que elas não ganham muito bem. A fama é que idols não ganham muito bem. É, porque é muita gente pra dividir, pra mamar na teta delas, entendeu? Imagina esse Equibe 48 aí, tipo, 48 meninas pra pagar o salário, mais o produtor, cafetão, mais a empresa que tá por trás, mais a gravadora, mais todo mundo. Mas aí você tem que ver que era outra época, né? Isso, nós estamos falando de quase mais de 10 anos atrás. Então, exposição na mídia era uma coisa que era muito pequena, era muito difícil de acontecer. Não é que nem hoje, que você vai na internet e você consegue. Tanto que hoje, é de muito difícil elas ficarem mais do que 5 anos, 4 anos. Elas rapidinho vão lá e fazem um debut pra seguir a carreira single. A imagem solo. Gasta mais rápido. É, exatamente. Não é nem que gasta mais rápido, é que aí vai aparecendo alguém e fala, ó, você podia ganhar mais dinheiro, porque você é a alma do grupo e tal, tal, tal. Que foi o que aconteceu com a própria Maki Goto um tempo depois. Ela pegou e foi pra carreira solo. E aí sim você vai ganhar um pouco mais de dinheiro. É, né? Aconteceu com a Ivete Sangalo. Tá, mas aí a Maki Goto Pirraider. Ela fez um nose job, cara. Caramba, tinha um nariz, uma jeba gigantesca. Definitivamente ela fez um nose job. Tem o formato de uma berinjela, cara. Definitivamente. Quem fala mal dela, fala que ela é orelhuda pra caramba também. É, definitivamente, ela lembrou o Goku. Mas cara, todo japonês eu gosto, né? De orelhudinha, porque parece uma elfazinha e é bonitinho isso. Agora, narebinha, eu não gosto nãozinho. Nãozinho. Tá. E depois que a Makigoto entrou, ficaram 9 garotas, certo? É, aí que aconteceu, foi o Love Machine, elas venderam 1.700.000 cópias, a maior quantidade de singles que elas já venderam até hoje, não superaram nunca mais isso. E aí foi daí pra frente que elas começaram a ficar muito famosas. E aí foi aí no ano de 2000, né, isso foi o Love Machine filme nasceu em 99. Aí em 2000, elas fizeram outro audition, entraram mais uma geração, que foi a quarta geração, que foi que entrou as duas meninas, a Tsuji e a Kago, que é a Tsuji Nozomi e a Kago Ai, que as duas tinham 12 anos quando entraram. Aí elas entraram e essas duas eram as mais lolis. Nisso não tinha saído ninguém ainda, né? Ah não, desculpa, já tinha saído uma, que é a Sayaka Ichi, que foi a que saiu. Não, a Suka Fukada saiu, que foi que era a mais feinha mesmo, a mais inexpressiva. Essa menina tinha vários problemas, assim, com as outras garotas, entendeu? As outras garotas não gostavam muito dela e tal, e aí ela pegou, foi embora, foi estudar. Tadinho. É, outra coisa que a idol não faz é estudar. Foi fazer alguma coisa da vida, né? É, porque uma coisa que a idol não faz é estudar. Elas não estudam, né? Elas estudam pela empresa. A empresa cria uma escola pra deixá-las estudarem. E elas têm educação, assim, elementar, só que... Educação de como calar a boca, de como obedecer a gente cegamente, né? Aí lá eles implantam chips no cérebro delas. Como ser fofa. É. Tem um grupo de comediantes que eles exploram isso, tem um especial que eles fazem com elas, que é o Bakajo Kimatsu Test, que é pra decidir qual delas é a mais idiota. Então eles fazem uma sequência de provas de geografia, matemática... de história do Japão e tudo mais, e fica mostrando que elas respondem. É uns negócios, assim, absurdos. Mas elas participam disso? Participam, claro. A empresa manda, elas participam. Não tem essa, não tem escolha. É bonitinha, fofinho. Olha que burrinha é ela, que fofo. Olha que bonitinha, não sabe nada. Oh. Quero dar aula particular pra ela. Hã? Hã? Hã? E as celebridades brasileiras são diferentes disso? É, mas não é tão descarado, né, cara? Não tem uma escolinha aqui, ó. Essa aqui é a escolinha pra te deixar burra. Você tem que ser burra. Que é fofo. O equivalente de idols brasileiros seriam as paniquetes, né, cara? Você vê essas meninas falando, elas não sabem nada, não sabem nem essa falar. Essa daí já é burra por escolha própria. Não, então, esse negócio dos comediantes é interessante porque é legal que respondeu aquela dúvida que eu tinha o seguinte, porque a gente zoa muito, né, mas eu sempre quis saber justamente isso. Até que ponto os próprios japoneses se dão conta de que todo esse sistema de idol é absurdo, entendeu? Então. Se tem comediante que zoa isso, é porque eles mesmos têm consciência disso, né? Não, inclusive assim, você pega uma revista que tá falando sobre as idols, eles falam isso que é tipo assim, isso é uma personificação do conceito das geishas, do Kabukicho, entendeu? Que do teatro em si, da parte de interpretar um papel. Então, eles falam que o pessoal não liga. Então, na mesma revista, tá falando da mesma idol duas vezes. Numa parte, eles vão falar que ela tem 15 anos. Na outra, fala que ela tem 14. E o pessoal não se importa, entendeu? A galera sabe que isso tudo é um teatro, entendeu? Mas como assim? Ela tem 15 anos pra uma coisa e 14 pra outra? Não, eles dão importância pros dados que se fala, mas não pra veracidade, pra profundidade, entendeu? Eles querem saber qual a cor preferida dela. Eles contam tudo no final ali, né? É, exatamente. Que é o que os caras estavam falando, que isso é uma influência direta das geishas e tudo, né? Porque... é uma forma de entretenimento muito parecida, né? Você vai lá e tá avaliando a garota em si, os atributos dela e tudo mais, né? Eles consomem sem ter nenhum apego pela procedência do negócio, então. Que isso é bizarro pra mim. É muito estranha a procedência, nenhum apego à realidade. Eu até defendo um pouco isso, porque aqui a gente é tão preocupado... em saber, sei lá, qual a marca do papel higiênico que a garota usa, alguma coisa assim, e lá eles se prendem ao produto final, entendeu? Até essa parte tá aqui interessante, entendeu? É questão cultural mesmo. Ele vende uma imagem, em nenhum momento ele nega que ele tá vendendo um produto, que ele tá interpretando um personagem, a pessoa vai e compra aquilo. Uma vez eu vi uma entrevista da Yumi falando isso, que ela tem consciência de que ela é um produto e de que ela é o produto mais importante da Avex. E os pais sabem que é um produto. É, todo mundo sabe e... era, né? É, tipo, na época. Mas o bizarro é ter, assim, fatos totalmente conflitantes. É, mas é cultural, o Luan. É um negócio, é mesmo uma interpretação. É isso daí, eles sabem que é mentira, porque eles sabem que pode ser que aquela garota não tenha 15 anos. Que ela possa ser uma garota de 18 que parece ter 15 anos. Mas eles não querem saber. Eles querem comprar a imagem. É, eles compram aquele conceito. Só que eles também não querem saber. Eles não se interessam em saber como a garota é na vida real. Mas o que foi? Não. Sim, eles querem que bater punheta, mas a punheta japonesa é muito mais complexa. Não dá pra conseguir entender. Eles não querem só pegar uma foto estática e bater punheta pra aquela foto. Não, eles querem contar uma historinha. Pro conceito. Eles querem contar a historinha da esposa deles. Agora, querem bater punheta pra esposa deles. Não, eles podem não querer saber. Agora, se eles ficam sabendo sem querer, eles também começam a odiar a garota, que é o que acontece. Aí sim. Aí é a hora que acaba. Eles não ligam, eles não se importam de saber. Agora, se contam pra eles, eles ficam com raiva, né? Então, eles gostam de consumir uma fantasia maluca. É. Sim. É óbvio. É o want to believe, né? Aí teve 2000, teve Love Machine, deu tudo certo, tudo bem, ficaram muito famosos e tudo mais. Aí, quarta geração, entrou a Rika Ishikawa, que também ainda faz bastante sucesso lá, porque ela é bem bonita, assim. Aí tem a Hitomi Oshizawa e a Nozomi Tsuji e a Kaguai, que são as duas que entraram com 12 anos, que são as mais novas que entraram. Aí, com a entrada dessas meninas, eles lançaram mais um single, o oitavo single, e esse single vendeu muito bem também, vendeu quase 1 milhão de cópias, deu o primeiro lugar na Oricon e tudo mais, então eles mantiveram essa... Por isso que reforçou essa cultura de sempre estar entrando novos membros, né? Não, no Morning. Já com a Kaguai, eu vou aproveitar para comentar com o Live sobre o vídeo que a gente viu dela com o Gata, né? Que foi o seguinte, era um programa dela, que rolava esse programa delas desde quando? Quando que surgiu essa ideia de ter o programa das Morning Musume? Ah, mas aquele programa que eu te passei não é o das Morning Musume, quer dizer, o que você viu. Não é delas o programa? Não, é programa de variedade japonesa, que eles são todos iguais. Sim, e quem é qual é o programa delas? O programa delas é o Hello Morning. E ele existe desde quando? Existe até hoje? É, então, ele começou em 2000 mesmo, nesse ano de 2000. E ficou passando até 2007, até abril de 2007. Ah, tá. Teve 354 episódios. Que foi em 2007, foi quando começou a cair forte, assim, em Morning Musume, entendeu? E o que elas faziam nesse programa? O programa era assim, era basicamente elas fazendo teatrinho, era mais comédia, assim, entendeu? Não, um bagulho mais light. Mostrando as músicas novas, fazendo elas fazerem, sabe, programas de auditório, assim, coisas de programa de auditório. Ajoelhar tipo, no milho, né? Não tanto, mas tipo assim... Fazendo essas coisas de programa de variedade japonês, que lá isso é muito forte, não, entendeu? O vídeo do Gakuto exemplifica muito bem. Que é o seguinte, o vídeo consiste no Gakuto... Gakuto, seu viado. Gakuto, é horrível falar Gakuto. Gakuto, eu não sou muito ruim. Gakuto. Gato. Gakuto, eu sou melhor. Gakuto, então eu sou muito feio. Mas o nome dele é Gakuto. Whatever. Não, os japoneses falam Gakuto, pô. Porque eles não sabem falar. Então, eu também não sei falar porque fica mais bonito Gakuto. Pronto, acabou. Whatever. Não, whatever. O nome do cara é Gakuto. Tipo, Gakuto, Gakuto. Não, eu vou chamar ele de Gakuto whatever. Porque eu me irrito profundamente quando eu chamo ele de Gakuto. E Luan, ninguém te perguntou nada. Só quem chama ele de Gakuto é fangirl estéreo. Eu vou continuar. Eu vou continuar chamando ele de Gakuto porque eu odeio falar Gakuto. Sinto muito. O Gakuto. O Gakuto. O Gakuto. Gakuto. Tava lá. Gakuto. Ainda vou frisar bastante as sílabas. Ele tava lá com a Kaguai, que reza a lenda, era fã dele ou algo assim. E tava rolando um date, um encontro entre eles. Com um monte de gordo olhando. Aí tem ela imitando o Gakuto. Gakuto. E tem ela pedindo pra ele imitar ela e tal. E fica, sei lá, 5 minutos nisso, sabe? No date, no encontrinho entre a Morning Musume e o Gakuto. Que é muito engraçado, por sinal. Pois é, aí depois... A gente vai colocar o vídeo no... Depois tem até a segunda Glass, o Gakuto depois imita ela. Coisa que eu não consegui perceber, porque ele continua com o mesmo tom de voz. Ele imita o jeitinho dela, sim. Ué. Você percebeu? Sim. Eu não consegui perceber. Continua a mesma coisa. Mas não é nem sutil, sabe? Por que você não percebeu? Não, é bastante sutil. Não, cara. É bem diferente. É sim, cara. Eu não consegui perceber mesmo. Enfim, o programa delas era uma sucessão de bloquinhos assim, né? Exatamente, exatamente. E começou com 24 minutos, era pequeno, aí depois passou pra 40, depois até pra um programa de uma hora, porque foi crescendo a popularidade do programa junto com a popularidade delas, né? E porque elas, nessa época, foi o auge mesmo, quando elas estavam vendendo muito, que é quando elas cantaram até o Renai Revolution 21, 21. Exatamente, que essa música é uma das músicas mais famosas. E aí foi nesse que a Yuko Nakazawa, que era a líder do grupo desde o começo, foi quando ela saiu e foi fazer carreira solo. Só que ela saiu só do Morning Musume, continuou no Hello Project e continuou participando do Hello Morning no programa de TV, ativamente, entendeu? Ela tava lá todas as vezes. Então a imagem dela ainda ficou muito presa das Morning Musume. おやすみ。 Pois é, o programa ainda não acabou, mas como ele ficou muito grande, a gente resolveu dividir em dois. Então, semana que vem tem mais de Monimus Me, Hello Project, um pouco de AKB48 e uma discussão sobre o que a gente acha dessa coisa toda e sobre a cultura do kawaii no Japão. Oi, Yasumi.